Começa agora, aqui na RCI, Estação Inova Cities, um projeto coletivo, voluntário da ABPIR, Associação Brasil Internacional de Inventores, cientistas e empreendedores inovadores e parceiros para o desenvolvimento do território por meio da inovação e do empreendedorismo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito boa tarde para você, ouvinte da Estação Inova Cities, aqui na sua RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, para todo o território. Abrimos as nossas portas para a mais nova plataforma de inovação transformadora em viagem exploratória pelo universo do conhecimento multidimensional. A Estação Inova Cities é um projeto original produzido em coletividade pela ABPIR e parceiros. Até o momento, já estiveram aqui mais de 80 instituições e empresas representadas por inventores, empreendedores inovadores, especialistas, educadores, makers, professores, estudantes, desenvolvedores, startupers, nerds, todos do planeta da inovação e do empreendedorismo, envolvendo ciências aplicadas nas diversas áreas do conhecimento humano para o desenvolvimento territorial sustentável. Este programa está em permanente construção com você, que nos acompanha, e com toda a nossa equipe de parceiros voluntários e âncoras. E ele se compara a um hub gigante, dando voz sem fronteiras aos talentos, aos empreendedores inovadores e aos transformadores da realidade de comunidades e territórios. Por quê? Para nós, é essencial incentivarmos uma cultura voltada à inventividade, à resolução de problemas e desafios, à colaboração, à cooperação e, é claro, à cultura maker. Nós estamos em um ambiente de interaprendizagem sem fronteiras. E queremos ouvir você. Interaja conosco, pergunte, critique, sugira. Estamos nas mídias digitais. Nos acompanhe na live do Facebook, nas páginas da RCI, da ABPIR e da Inova Cities. Se preferir, baixe gratuitamente o app Sempre RCI na Play Store e literalmente nos siga em qualquer lugar do planeta. E tem mais, você também pode interagir conosco por meio do nosso WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI 991450911. É o WhatsApp da RCI. E aqui vai o nosso último aviso antes de partirmos nessa viagem de exploração do conhecimento inovador e disruptivo. Se você tem o desejo de fazer a diferença real na vida das pessoas, se você pratica o inconformismo sadio e não acredita em respostas prontas, superficiais ou em verdades absolutas, esta é a melhor onda de inovação para o seu mindset. Pondere e questione sempre. Use o senso crítico e discernimento em relação a tudo que ouvir e ver, e faça proveito do que considerar útil para o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional. Hashtag Partiu Estação Inova Cities. É isso aí, vamos então começar com o nosso radar da inovação. Radar da Inovação. Uniamérica recebe inscrições para programa de mentoria de alunos. Aproximando a comunidade e o meio acadêmico, a Uniamérica, centro universitário mais inovador da América Latina, abre vagas para mentoria em projetos empreendedores desenvolvidos pelos estudantes. Os mentores são aliados importantes na construção de profissionais mais preparados para lidar com a realidade do mercado de trabalho em qualquer segmento. A Uniamérica é o primeiro centro universitário comunitário do Paraná. Dentre os projetos da instituição, há disponibilidade de atuação nas áreas de agrárias, educação, engenharias e arquitetura, negócios, tecnologia, saúde e sociais. O tempo de dedicação dos voluntários é adequado conforme a disponibilidade de cada um. O acompanhamento pode ser presencial ou online. De acordo com o pró-reitor de pesquisa de projetos, Juliano Ginani, o programa de mentoria é um avanço das atividades da Uniamérica. Estamos elevando o nível dos projetos cada vez mais e os mentores são fundamentais neste processo. Contribuem para a inserção de nossos estudantes no mercado de trabalho, permitindo que eles percebam a realidade desses ótimos profissionais, explica Juliano. Além da contribuição, os profissionais que participam da iniciativa têm a oportunidade de ampliar a rede de contatos. Os mentores já estão se beneficiando da rede de mentores que estamos criando, pois além de uma grande vitrine profissional, é uma forma de educação continuada onde todos ganham, complementa ele. A instituição tem foco na aprendizagem real dos estudantes, incluindo parcerias com o Parque Tecnológico da Itaipu e abriga uma sede própria da incubadora Santos Dumont para o desenvolvimento de ideias inovadoras. Alguns benefícios listados de ser um mentor, então, são aprendizado. O mentor vai ajudar a desenvolver ideias inovadoras em grupo. Isso auxilia e estimula a troca de conhecimento sobre diferentes assuntos. O aprendizado é garantido para todos. Networking. Participar de projetos também possibilita o aumento de recursos de contatos. Da rede de contatos, perdoe. Principalmente dentro da área, facilitando o acesso de outras empresas, instituições, organizações e colegas de profissão. O terceiro ponto é a visibilidade. Além de participar de novas criações, o mentor vai expor sua capacidade gerando visibilidade para o seu trabalho, podendo atrair outros negócios. O quarto ponto é a atualização. Acompanhando de perto o desenvolvimento de outros talentos, o mentor ficará atualizado sobre as novidades do mercado de trabalho, conhecendo os profissionais do futuro. E ainda ficará mais fácil selecionar alguns para sua própria empresa ou negócio. Em quinto, está a motivação. A mentoria pode trazer novas perspectivas de negócio e ampliar os horizontes para ver novas oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Para fazer a inscrição, então, basta acessar o site desafios.uniamerica.br/cadastro e escolher a opção Quero Ser um Mentor. Na sequência, aguardar aí, então, os próximos passos que vão entrar em contato com vocês. Então, repetindo, para ser um mentor da Uniamérica nos projetos, basta acessar o site desafios.uniamerica.br/cadastro. A outra notícia que a gente tem aqui é sobre o TJPR, que inicia um programa de inteligência artificial. Participação em seminário realizado em Brasília marca o início das ações para a implantação do programa de IA no TJPR. A literatura e o cinema nos proporcionaram, ao longo do século XX, inúmeros exemplos de máquinas autônomas e inteligentes. A maioria, é verdade, com fins bélicos de subjugação da raça humana. No entanto, mesmo nas realidades distópicas mostradas nos livros e filmes, o fator humano sempre prevalece. Os avanços tecnológicos dos últimos 30 anos, inicialmente, a partir da popularização dos microcomputadores pessoais e particularmente com o advento da internet e da construção de um mundo cada vez mais digital, tem provocado mudanças drásticas na rotina das pessoas e, consequentemente, na maioria com que elas se relacionam, seja na vida pessoal, em sociedade e no modo de consumir produtos e serviços. Atento a essas mudanças, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná iniciou este mês a análise de programas de inteligência artificial existentes para implantação de unidades nas unidades do TJPR. Segundo o presidente do tribunal, no atual estágio da civilização, é preciso que a inteligência artificial também esteja presente nas rotinas diárias do Poder Judiciário, simplificando o trabalho de magistrados e servidores. Para o Supervisor-Geral da Tecnologia da Informação, em um país de 200 milhões de habitantes e 80 milhões de processos em trâmite, a tecnologia é instrumento indispensável. Ferramentas de IA são fundamentais para lidar com o estoque de demanda que tem um alto índice de repetição, como os feitos de execução fiscal. São matérias repletas de atividades repetitivas, onde os mecanismos de automatização baseados em IA serão inestimáveis para a aceleração e, consequentemente, diminuição de números feitos. Uma equipe do TJPR participou nos dias 21 e 22 de fevereiro, em Brasília, do ENASTIC Justiça 4.0, Seminário de Inteligência Artificial, a Revolução no Setor Jurídico. Segundo o chefe de assessoria de projetos especiais da presidência, o encontro reuniu o que está sendo feito em matéria de inteligência artificial no judiciário brasileiro. Esta é uma das metas da atual administração do TJPR, avançar em IA, sem esquecer na outra ponta que juízes, servidores e auxiliares da justiça não são máquinas e precisam de qualidade de vida cada vez melhor no trabalho. Já temos excelentes iniciativas no tribunal na área digital. Podemos avançar ainda mais graças à alta capacidade de servidores do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. No momento, está sendo formado um grupo de trabalho, inicialmente com as pessoas que estiveram no seminário, para avaliar o encontro, falar sobre os próximos passos em relação às novas tecnologias e ouvir segmentos da magistratura para depois apresentar, então, sugestões à cúpula diretiva. Nós temos também aqui dois eventos. Um deles é de palestra de gestão de pessoas. As inscrições, então, podem ser feitas até a véspera do evento. O evento ele é gratuito e acontece dia 11 de março em Campinas. Neste evento, o evento de palestra de gestão de pessoas, a Inova Business School promoverá a palestra Gestão de Pessoas com o especialista Rubens Pimentel. O evento apresentará tópicos como neurociência e gestão de pessoas, o ciclo da gestão de pessoas, RH estratégico, liderança, inovação e gestão de pessoas, futuro, tendência das pessoas nas organizações. Temos aqui também um programa de capacitação de startups de Santa Catarina. As inscrições acontecem até 10 de março pelo site. O evento é gratuito. A duração de 5 meses a partir do dia 22 de março. O programa de capacitação da Startup Santa Catarina oferece mentorias, workshops e acesso à rede de empreendedores para 50 startups selecionadas. Os benefícios podem chegar a R$ 300 mil, incluindo acesso a serviços de cloud, CRMs e ferramentas de marketing digital. O objetivo é fortalecer o ecossistema catarinense através do fomento ao empreendedorismo. Durante o processo seletivo, os principais critérios avaliados serão o produto ou o serviço oferecido pela startup e a qualificação e engajamento dos empreendedores, o tamanho do mercado-alvo da solução oferecida e a maturidade do projeto. É isso aí. Então, vamos agora com o nosso momento Inova Livro. Inova Livro. Olá, você da RCI, aqui é a Rosimeire Salles, da Epígrafe Livraria, com o livro Plano de Negócios, seu guia definitivo. O passo a passo para você planejar e criar um negócio de sucesso. José Dornelas é o autor e ele diz o seguinte, que este é um livro que é um guia definitivo, livro inovador, objetivo. A tarefa de desenvolver um plano de negócios nunca mais será a mesma após a leitura e utilização deste guia prático. Então, a dica de hoje, plano de negócios, seu guia definitivo. Aí, legal, hein? Olha, fica atento, então, Guia de Negócios, livro bacana aí para quem está nesse mundo do empreendedorismo. Vamos, então, a seguir com o momento Inova Cities. A RCI apresenta Momento Inova Cities, com Mariângela Lickman. Conheça o aplicativo que quer revolucionar o mundo incentivando o compartilhamento de alimentos. Hoje repercutimos notícia antidesperdício da neomundo.org.br. Enquanto um terço dos alimentos produzidos no mundo inteiro é desperdiçado e acaba no lixo, muita gente está passando fome por aí. Em países desenvolvidos, mais da metade do desperdício de alimento é gerado por lares. A má destinação do lixo orgânico é o quarto maior responsável pelas mudanças climáticas, pois ao se decompor, transforma-se em gás metano. Com o singelo objetivo de transformar o mundo por meio do compartilhamento de alimentos, Sasha Celestial One e Tessa Clark fundaram o aplicativo Olio. A plataforma, que usa geolocalização para identificar usuários próximos, permite anunciar gratuitamente o que sobrou do jantar na casa ou de um estabelecimento comercial. Desta forma, além de evitar mais desperdício, é possível alimentar alguém com fome. Para participar, é preciso baixar o aplicativo na Play Store ou no App Store da Apple, tirar uma foto do alimento disponível para doação, bem como uma pequena descrição do item. E todos que estão nas redondezas recebem uma notificação de disponibilidade. Esse dispositivo já foi testado no Brasil e o aplicativo funciona normalmente, apesar de poucos usuários. Com mais de 635 mil usuários no mundo, a plataforma já garantiu o compartilhamento de mais de 1 milhão de porções de alimentos em 32 diferentes países. O objetivo é estar presente no mundo inteiro até 2025. Para tanto, contam com um time de voluntários que permitem criar uma base de compartilhamento na região onde vivem. A iniciativa, reconhecida mundialmente durante a COP24 na Polônia, não deseja rentabilidade neste primeiro momento. A RCI apresentou Momento Inova Cities. Muito bacana, então, esse aplicativo aí que a Mari... Mari passou pra gente aí o aplicativo, então, de compartilhamento de alimentos. Um terço do alimento hoje nas casas vai pro lixo. Então, esse aplicativo, ele vai te ajudar aí a anunciar o que sobrou do seu jantar, do seu alimento na sua casa ou num estabelecimento comercial. Olha que bacana iniciativa para distribuir porções de alimento. Mundo todo, 1 milhão de porções. É realmente uma iniciativa aí importante da gente compartilhar aí na nossa região. Vamos então com um breve intervalo comercial e voltamos com a nossa roda de conversa com um papo aí sobre o direito numa metodologia híbrida, metodologia ativa e como fica isso no profissional do futuro. Até logo! Estamos apresentando Estação Inova Cities, na rede comunicadora Iguaçu. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso, 472, sala 407, edifício Caesar Tower. Olá, ouvinte. Você sabe qual é a sua pressão arterial normal? Recentemente, publicamos aqui no Minuto Saúde um estudo que mostrou o que é considerado o maior problema das populações no mundo: a falta de cultura em saúde. Você está acompanhando, por exemplo, a explosão dos casos de HIV e AIDS nos últimos anos? As pessoas desligaram de si o botãozinho de cuidado com a própria saúde e começaram a achar que a medicina está dando jeito para tudo. E isto é uma inverdade. A mudança de comportamento é sempre muito, muito superior ao fato de ter que mudar o comportamento porque se está doente. Vale sempre a velha máxima: é melhor prevenir do que remediar. Voltando ao conceito de pressão, muitos pacientes se queixam de oscilação da pressão arterial. É muito comum o estresse e a ansiedade, além de qualquer outra doença, como infecções, gerarem alterações e oscilações da pressão dentro de uma faixa normal. O problema que surge é quando ficamos fixados e preocupados em estar o tempo todo medindo a pressão arterial. A pressão arterial oscila normalmente num dia porque ela não é algo estanque, rígida, e responde ao estresse, às emoções e, obviamente, a algum descontrole mesmo da própria pressão em quem já é hipertenso. Para se ter uma ideia de referência e respondendo à nossa primeira pergunta, qual a pressão normal, ela deve ser menor que 12/8. A nova diretriz de hipertensão arterial no Brasil considera a pressão de 121 a 129 e 81 a 89 como pré-hipertensão. As oscilações de pressão precisam ser avaliadas por um cardiologista no sentido de se averiguar a real situação que está ocorrendo, se estamos diante do início de um quadro de hipertensão arterial ou apenas oscilações momentâneas por outras causas. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. E estamos de volta com nossa Estação Inova Cities, 14 horas e 26 minutos. E vamos então para um bate-papo na nossa roda de conversa. Roda de conversa. Eu tô aqui com dois feras do direito, especialistas aí. Deixa eu apresentar então primeiro para vocês um pouquinho. Eu tô com o Hugo Spínola, que é, parabéns aí, palmas pro Hugo. Ele é coordenador do curso de Direito da Uniamérica, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Minho. E eu tô também com Augusto Balalai, muitas palmas. Professor do curso de Direito também da Uniamérica e é mestre em Ciências Jurídicas pela Uni Ensinos. Então, primeiramente, aí, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Fabiano. Como vai? Tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente. Minhas saudações para os seus ouvintes e aqueles que assistem pelo Facebook. Legal, é isso aí. Boa tarde também ao professor Hugo. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde aos ciberouvintes. Legal, muito bacana ter vocês aqui para falar desse tema que eu acho que é de extrema relevância, que a gente está aí num momento de grande mudança aí na nossa sociedade, a tecnologia então chegando para causar um pouco de... Está assustando o pessoal aí de algumas áreas, o direito é uma delas, contabilidade eu sei que é outras. Então, falando até na área da medicina, que a inteligência artificial está para mudar algumas coisas aí. Então, a gente vai bater um papo um pouco mais sobre isso. Vocês, então, estão trabalhando com direito na Uniamérica, que é um modelo de metodologia ativa. Ele é um modelo meio híbrido, né? Como funciona isso para o direito? Você pode explicar um pouquinho para a gente, algum de vocês? Isso, Fabiano. A Uniamérica já é uma instituição reconhecida em todo o Brasil por suas inovações, principalmente na área das metodologias, da revolução no sistema de aprendizagem. Nós recebemos lá na Uniamérica instituições de todo o Brasil. No ano passado foram centenas de instituições. Promovemos, inclusive, um evento internacional. A casa ficou lotada, vieram pessoas de vários locais e de outros países, inclusive, para ver como é que nós trabalhamos lá. Legal. E o direito também não poderia ficar de fora dessas inovações e dessas metodologias, não é? Certo. Então a gente procura no direito, assim como nos outros cursos, trazer o mundo profissional para a sala de aula. Legal. A gente tem, durante as aulas, atividades, estudos de casos, práticas que aplicam os conhecimentos teóricos durante a aula e os alunos conseguem aprender muito mais através dessas atividades. Legal. Do que se fossem aulas meramente expositivas. Você está falando, então, até num ponto de vista que a gente não está falando aqui necessariamente do direito, a gente está falando do modelo de ensino, de aprendizagem aí da Uniamérica, muito legal. Também essa... aplicado ao direito, não é? Claro, muito. Sim. Bom. Porque, na verdade, tudo que nós aplicamos, né, o que nós ensinamos, é voltado para o mercado de trabalho. Então, toda a montagem do curso é uma montagem embasada na necessidade de uma advocacia de um século XXI. Legal. E eu acredito que isso fora, na verdade acredito não, eu já vi que fora, nos países mais envolvidos, isso é uma metodologia que já está acontecendo há algum tempo, a gente está trazendo isso de lá, na verdade, né, de outros lugares aí, como os Estados Unidos, tem universidades totalmente nesse modelo. Finlândia também. Nós ficamos felizes, né, porque quando nós vemos mostrarem que outros países, países que têm índice de educação, eles conseguem atingir em testes educacionais internacionais como o PISA, colocações, as primeiras colocações e utilizam essas metodologias e essas tecnologias inovadoras, a gente fica feliz porque a gente, de certa forma, é pioneiro nisso aqui no Brasil. Legal. E você viu alguma coisa em relação a isso ao direito, nesse modelo fora também já? No direito a gente tem, no Brasil, algumas dessas metodologias sendo aplicadas no curso do direito do FGV. Legal. Que é um dos melhores cursos de direito do Brasil. Certo, nossa, que bacana. Tá, e eu fico um pouco na dúvida, eu tenho, a minha família aí tem bastante ligação com o direito, e a gente ouve alguns questionamentos, porque é normal quem não conhece o modelo ficar na dúvida até que ponto, como funciona. Eu acho que o direito é um curso que exige muita leitura. Como fica isso nesse modelo? Eu acho que essa eu respondo. Fique tranquilo. Quem fizer o direito pela Uniamérica certamente vai ter que estudar mais do que normalmente se estuda. O que acontece é o seguinte, inclusive eu conheço alguns membros da sua família que são da área. Legal. E são pessoas sensacionais. E o questionamento é válido, porque toda vez que você traz algo de novo, a pessoa ainda tem que romper, como você falou no começo do programa, o mindset dele, né? Então, toda aquela configuração mental tradicionalista. E o que acontece, na verdade? O direito que se conhece, ele vinha com a matéria mastigada. Então, a pessoa não... Ela se achava informada, educada, tendo aprendido, mas, na verdade, ela estava com uma fração daquilo. Certo. E quando ele se depara na vida real... Aí é que a coisa, o sapato aperta. Os próprios alunos, eles nos relatam, nos dão um feedback, não é? Sobre as metodologias e sobre a eficiência da metodologia na aprendizagem deles, não é? Certo. Ontem mesmo, na sala de aula, um dos alunos me falava, olha, professor, ele inclusive já é formado em contabilidade e está fazendo um segundo curso agora, o curso de Direito. Que legal, conosco. Bacana. Dizia, olha, eu estava trabalhando em casa, estudando, e a minha namorada, que é formada em Direito, disse, puxa, mas você está no primeiro ano, você já está elaborando aí um parecer, você já está fazendo uma defesa, como é possível isso? Como é que isso é possível? Que ele falou, legal. Não, mas a nossa metodologia é assim. Ele explicou e viu que não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai fazendo isso paulatinamente com os alunos. Eles vão começando a utilizar os conhecimentos teóricos que eles estudam em casa, numa sala de aula invertida. Eles primeiro estudam em casa a teoria e colocam a prática na sala, não é? Legal. E ela ficou super satisfeita e disse, olha, você vai sair um profissional diferenciado da universidade. Poxa, que bacana. Esse depoimento é algo que toca a gente, né? Muitos advogados aqui da região também vêm perguntar, né, pra gente o que a gente tem a dizer sobre isso e assim que eu falo, o que a pessoa vai fazer ao longo do curso, são a gente dividiu em 40 desafios, mas todos eles focados em coisas da vida real, como uma defesa administrativa, por exemplo. Excelente. Que na verdade você não precisa ser advogado. Todo cidadão poderia se defender, né? Só que não sabe fazer. Por quê? Porque não foi ensinado a eles de alguma forma, né? E aí a gente conta para os colegas aqui da região e tal, e eles falam, puxa vida, rapaz, olha, essa é uma excelente ideia e vão sair bons profissionais. Sim. O nosso curso, ele é dividido em temas. São eixos, norteadores, semestrais. Por exemplo, né, no primeiro semestre, agora, nós temos o tema que é cidadania no século XXI. Legal. E nesse tema, eles vão realizar portfólios, atividades profissionais na sala de aula, com estudo de casos reais ou simulados, relacionados à cidadania no século XXI. Legal. E você vai me perguntar, Fabiano, mas puxa, e aqueles conteúdos tradicionais que estão nas disciplinas do primeiro semestre, nos cursos... Filosofia, mais... introdução ao estudo de direito, sociologia jurídica, antropologia... Eles não veem? Ah, claro que eles veem. Eles vão assistir, eles vão ler, estudar esses conteúdos de acordo com essas atividades. Conforme a necessidade que essas atividades precisam desses conteúdos, eles vão estudando e aí na sala nós vamos aplicando esses conteúdos. Nas discussões, que a gente sempre tem discussões e também temos aulas expositivas, pedaços da aula, nós podemos fazer aulas expositivas, legal, não é? Para tirar as dúvidas dos alunos. Perfeito. Nas discussões, esses conteúdos teóricos saltam aos olhos como eles aparecem na prática. Eles percebem a conexão entre teoria e prática. Nossa, isso, excelente. Isso é fundamental, não é? Pois é, ele nunca mais esquece, eu acredito. Porque imagino, no modelo tradicional, o aluno ele acaba decorando para passar numa prova, muitas vezes. Sim. Quando chega no mercado, ele nem lembra mais, às vezes. No modelo tradicional, o objetivo é esse. É você se preparar para fazer aquela prova, tirar uma nota suficiente para passar. Mas daqui a pouco você esqueceu. No outro dia você praticamente não lembra do conteúdo da prova do dia anterior, não é? Pois é, ainda mais com tanta disciplina, cada hora estuda para uma coisa. E a neurociência já demonstra que quando a gente utiliza outras áreas do cérebro, além da leitura, do olhar, não é? Da visão, da leitura, quando a gente escreve também, quando a gente fala, troca experiência com outras pessoas, aquele conhecimento ele fica melhor armazenado no nosso cérebro. Excelente. E aí a gente passa realmente a aprender aquele conhecimento, não só decorar, é diferente. Excelente. É que normalmente, né, o dogma está nessa metodologia tradicional, mas eu levanto para o ouvinte a seguinte pergunta: você aprende a cozinhar lendo receita ou cozinhando? Verdade. Você aprende a andar de bicicleta lendo como é que se anda ou andando? Lendo muito manual. Muito bom, esse exemplo foi fantástico. Muitas vezes a gente dois. Tem que cair um pouco também caminhando de bicicleta, não é? A gente permite aos nossos alunos, muitas vezes, até errarem. É o momento de errar, isso. Né? Porque daí gera discussão. Enquanto você aprende, é onde você erra. Pois né? Aí legal. A gente não corrige de pronto, porque se a gente passa um problema para ele e a gente já dá a resposta, ele não vai criar sinapses necessárias de resolver problemas. Ele precisa criar essas sinapses. A dificuldade faz parte do processo de aprendizagem. Legal, até eu vi então no Fórum Econômico Mundial falando aí de algumas competências que são extremamente importantes. Resolução de problemas complexos é uma delas. Isso. Então você está estimulando isso nos seus alunos. Nossa, o muito legal. Todo. Muito Sim. legal mesmo. Agora, além disso, nós temos uma preocupação axiológica com o curso também, não é? Então, temos projetos integradores que a gente participa de demandas que vêm da comunidade e os alunos em grupo, eles aprendem a lidar com os problemas reais do âmbito jurídico, claro, que a comunidade nos traz. Legal. E aí isso dá um valor enorme, como você falou no início do programa também, aumenta o networking dos alunos, eles passam a se relacionar melhor entre eles e com as pessoas também. Então ele desenvolve outras competências além da competência apenas de resolver problemas teóricos. E uma outra ética profissional também, que é muito importante, uma ética colaborativa. Né? Legal. Não é uma ética competitiva. Ah, legal. Até porque ali é muito estimulado, até onde eu fiquei sabendo, que os cursos também façam projetos ligados uns aos outros, né? Sim. E eu vejo, eu venho da área de tecnologia, eu vejo uma imensa defasagem no entendimento de questões legais para os sistemas, termos de uso, políticas de privacidade, enfim, a própria inteligência artificial ajudando o mercado, o ele, justamente, ele pede profissionais que saibam relacionar-se, trabalhar em grupo, não é? Então, as competências mais demandadas pelo mercado são essas de uma liderança que saiba participar, saiba trabalhar em grupo, seja flexível, tenha dividir domínio tarefas. Emocional, consiga Legal. Dividir as tarefas e passar as competências também para outras pessoas exercerem sua liderança. Né? Legal. São competências bom. Que a gente desenvolve no nosso curso lá também. Excelente, muito bom. Tá, legal. Eu vou pedir para a gente dar uma pausa rapidinho, então, para um breve intervalo comercial e a gente já volta para falar um pouquinho mais, inclusive para conseguir entender como fica isso numa atualização aí de tecnologias que estão falando em, de repente, cortar muitos empregos, né? Então, a gente volta aí, um breve intervalo comercial e já voltamos. Estamos apresentando Estação Inova Cities, na Rede Comunicadora Iguaçu. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. reservas ou informações pelo 3132-2000. 14:40. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite manobras próximas ou embaixo da rede elétrica. Não toque nos cabos e nem lance serpentinas na fiação. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e a rede elétrica. E, é claro, beba muita água e divirta-se. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário. E descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso, sem juros e com poder de negociação. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. E estamos de volta com Estação Inova Cities, 14:42, dando um alô especial aí para o pessoal que nos acompanha nas nossas lives, no Facebook em especial aqui. Então, temos aí Walter Rodrigues, Pedro Veloso. Pedro é aluno de vocês, né? Um abraço, Pedro. Legal. Valeu, Pedro. Obrigado pela audiência. É isso aí. José Luiz Velosa também mandando aí um bom dia a todos os brasileiros desde o Funchal. Então é de Portugal aqui. Para os nossos irmãos gajos de Portugal, um grande abraço. Aí, que legal. Muito bacana. Maravilha. Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo sobre o direito aí nessa nova etapa da vida que a gente está seguindo, com esse novo modelo também aqui na Uniamérica, esse movimento de mudança na nossa região, sendo referência no Brasil. Cara, muito legal aí, Hugo e Augusto. Eu estou fascinado, na verdade, com o que está acontecendo com esse movimento, sabe? E até para quem está nos ouvindo, então, se quiser acompanhar um pouquinho mais de perto, tem alguns eventos que são abertos à comunidade que vão acontecer aí nos próximos dias, né? Tem um evento sobre inteligência artificial no direito, dia 8, é isso, Augusto? Isso. Esta palestra aí cai exatamente com a notícia que você abriu o programa falando do uso da inteligência artificial. E sexta-feira que vem, às 9 da noite, né, vai ser dia 8, vai vir o desembargador Marcelo Gobo Daladeia. Nossa, legal. Fazer essa palestra. Ele é o chefe de TI do Tribunal de Justiça do Paraná e ele era um dos líderes junto ao CNJ. Então, ele está implantando todo o processo eletrônico, toda essa parte de inteligência exatamente no Tribunal de Justiça. Inteligência artificial que também já é utilizada no nosso STF hoje. Certo. Ah, legal. Está passando então para mais um órgão, é isso, né? Está expandindo, não é? Expandindo, é uma tendência, tá, legal. Natural, não é? Que esses processos mais repetitivos, eles tendem a ser substituídos pela inteligência artificial, não é? É a desburocratização aí, por meio da tecnologia, de certa forma, né? Tomando alguns cuidados que são necessários, nós não podemos, não vamos poder fugir disso, não é? Nós temos uma demanda muito grande, essas atividades repetitivas realizadas por seres humanos demoram bem mais do que por inteligência artificial. Certo. Então, nós vamos ter transformações nas sociedades com o uso da inteligência artificial. Muitas profissões vão se transformar, algumas vão se extinguir. Então pois é isso, é a vida, né? Outras vão surgir também. É nosso momento de indústria 4.0, eu revolução acho que essa revolução, 4.0, né? Isso mesmo. Pois é. Mas não, eu lembro daquela anedota, né, que se fala muito do carimbinho carimbão, né? Antigamente os processos eles eram físicos e havia até a profissão de costurador de processo, porque necessitava costurar para que ele não se desfizesse e tal. Nossa, que legal. É, hoje com processo eletrônico, já boa parte da movimentação e cumprimento de prazos é automatizado. Isso. E com a inteligência artificial, o que vai haver? Vai haver o preenchimento de redações, né, sobre despachos, editais, etc. É, essas tecnologias podem ajudar a tornar o processo mais célere. Legal. A justiça, se não for rápida, ela não deixa de ser justiça, não é? Pois é. Se a gente vê, se formos enviar uma intimação hoje pelos correios, com aviso de recebimento, quantos dias nós vamos levar? Então a justiça, inclusive, está aceitando, em certas ocasiões, intimações pelo próprio WhatsApp. Nossa, ô louco, que legal saber, hein? É, a jurisprudência já colocou essa possibilidade, porque as pessoas conseguem se evadir, né, do carteiro, do oficial. Mas do WhatsApp ninguém se desfaz, né? Então, além de ser celere, é economicamente muito mais barato. Excelente. Né? Porque os bots, vamos dizer assim, né? Os bots não tiram férias, não passam mal, não, né? Então, fica mais e barato. E essas tecnologias certamente vão influenciar no mundo jurídico também. Certo. Uma das nossas preocupações no curso é que os alunos eles tenham contato com essas novas tecnologias que já estão sendo usadas em alguns grandes escritórios, para que eles não fiquem defasados em relação à utilização desses recursos novos, tecnológicos. Legal, até isso tem relação aí com algumas perguntas que eu gostaria de fazer nesse sentido, mas eu acho que eu vou falar então um pouquinho mais dos próximos, eu tenho mais três eventos aqui que eu estou com data que eu vi com vocês. Dia 22 tem um evento então sobre processo administrativo de infração de trânsito. É com Everton Gomes. Isso, o Everton Gomes ele é membro da JARI, ele é formado em Direito e Letras, ele é o responsável aqui em Foz do Iguaçu por isso, né? Pelos processos administrativos de infração de trânsito. Então já está confirmado nessa data, 19h também. Legal. Aí tem outros dois eventos, um no dia 19/4 e o Cine Debate é 29/3, é março, né? Na última sexta-feira de março, todos estão convidados para assistirem ao Cine Debate. É sobre um clássico do cinema mundial, 12 Homens e uma Sentença, é um filme de 1957 com Henry Ford. Nossa, então, que legal. Esse filme, ele é muito bom para que a gente... É um clássico do clássico. Que legal. Para que a gente se auto-questione, não é? Quais são os nossos paradigmas, quais são as nossas visões enquanto espectadores do direito criminal que acontece no dia a dia, não é? A gente tende, normalmente, Fabiano, a tomar decisões e a julgar precipitadamente as pessoas, certo. Rotulá-las e separá-las em dualismos, homens de bem e criminosos, né, de um certo. Lado e do outro. Então, essas questões, essas reflexões vão virar baila com esse filme. Legal. Esse filme vale a pena qualquer pessoa assistir, sobretudo quem atuar no mundo jurídico. E é um evento gratuito, toda a cidade está convidada para ir lá debater com a gente sobre as questões filosóficas do 12 Homens e uma Sentença. Eu vou com certeza. Nós vamos discutir os preconceitos. Isso. Não são só os conceitos nem preconceitos, são os preconceitos que você tem sobre as pessoas. A gente às vezes esquece, não é? Mas o direito ele está muito relacionado à psicologia. Pois psicologia forense, a psicologia criminal, quando no caso do direito criminal, não é? Então a gente precisa compreender melhor que direito penal ele não pode atuar isoladamente. Ele necessita do apoio da criminologia, das políticas criminais. Esse tripé tem que atuar em conjunto. Legal. Então, a gente não pode esquecer nunca do nosso grande mestre Miguel Reale, não é? Quando ele traz para a gente a ideia de que o direito ele é tridimensional. Ele não é só a lei. Ele precisa levar em consideração também os fatos sociais que estão acontecendo, o conteúdo dos valores que estão presentes ali naquele caso, ao aplicar a lei. Que legal, bacana. É, eu estou aqui com mais um evento também. Ah, só falando então um pouquinho mais do Cine, ele é para todo mundo, não necessariamente só para quem é do direito, né? Não. Esse senso de justiça pai, aí. Mãe. Na verdade, todos esses eventos são abertos para o público. É a universidade aberta que se fala, né? Excelente. Se você levar até o papagaio, não tem problema. Tivemos legal. Um evento que um dos cães foi o palestrante, né? Ah, que legal. Tô brincando, mas. Sim, ele o palestrante levou 9, o cão. É. Que legal, bacana. Vocês falaram também de uma palestra no dia 19/4. Você sabe um pouquinho mais sobre isso? É, a data ainda vai ser definida, né? Mas é a doutora Luciana Balalai, que é juíza aqui da infância, ela vai palestrar sobre a redução, ou melhor, a não redução da maioridade penal. Ela defende certo. A não redução da maioridade penal e ela tem uma série de argumentos que ela vai trazer à baila aí para quem quiser presenciar. É, e nos dias 5 e 12 de abril, nós vamos ter também mais em duas sextas-feiras, não é? Um debate sobre uma aula magna de um juiz do STJ, Rogério Schietti, que ele fala dos princípios constitucionais aplicados à jurisprudência dos tribunais superiores. É uma aula espetacular que a gente vai debater também essas questões relacionadas à Constituição e ao direito penal. Legal, então fica a dica para o pessoal e para a comunidade, porque como o Augusto e o professor Hugo estavam falando no começo, que tem algumas matérias do direito que era importante todo mundo saber, assim como a gente ter educação financeira de repente nas escolas, ter um pouquinho de tecnologia, ter um pouquinho de filosofia, eu acho que tudo isso, psicologia, é importante os nossos aprendizes mais novos terem essa visão, né? É porque o direito faz parte da sociedade. Pois é. Não existe sociedade hoje sem que haja direito, não é? Pois é. E o direito é um instrumento social necessário, mas a gente precisa compreendê-lo melhor. Precisa compreender melhor também as nossas responsabilidades e a necessidade do nosso aperfeiçoamento ético também perante a sociedade para que isso tudo melhore. Porque é só o direito, ele não é capaz de corrigir todas as mazelas sociais. É preciso que nas nossas interações uns com os outros, a gente vá paulatinamente melhorando o mundo que a gente vive para que esse planeta evolua mais, não é? Seja mais solidário, mais ético, mais altruísta. Legal. É, eu vou aproveitar aqui e eu vou fazer a propaganda de um evento que vai ser dia 9/3, de comunicação não violenta. Tá, este é pago, este não é aberto. Precisa se inscrever no site da Uniamérica. Vai ser um sábado. Professor das 8, Amauri, né? Com o professor Amauri. Das 8 às 18. Tá? Mas é exatamente a tônica da nova sociedade que a gente percebe, né? De uma comunicação não violenta, de uma diferenciação do que a pessoa se comporta ou como ela tem que isso. se comportar. Nas últimas reuniões que o Conselho Superior de Educação teve, não é? E veio no final do ano passado as novas diretrizes curriculares para o curso de Direito, lá estão a necessidade do uso das metodologias ativas, que os legal. Cursos precisam se aperfeiçoar a isso, nós já estamos, né? Que legal. Então a gente já adiantou isso em relação às diretrizes curriculares nacionais do curso, e o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe uma recomendação para que os cursos de Direito trabalhem nas suas disciplinas os métodos autocompositivos, mediação, conciliação, e isso a gente também tem no nosso conteúdo programático. Que legal. Então a gente está trabalhando assim com o que há de melhor, de ponta nesse âmbito jurídico. Excelente, até aproveitar esse gancho, porque isso volta naquela pergunta de muita gente que está hoje na área e que não consegue entender como fica isso na metodologia ativa. É falado que hoje o analfabeto aí do próximo século não é mais aquele que não sabe ler, é aquele que não consegue desaprender e aprender algo novo nesse mundo de constante mudança que a gente vive, né? Eu queria então aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre a inteligência artificial tomando algumas vagas de emprego e a necessidade do profissional se remodelar. Como é que fica essa questão, por exemplo, da advocacia no século XXI? Os escritórios hoje, Fabiano, esses maiores escritórios já contam com várias ferramentas que ajudam, por exemplo, nas pesquisas jurisprudenciais. Certo. Nós temos uma quantidade enorme de decisões e são decisões que muitas vezes seguem caminhos diferentes dentro de um mesmo tema, não é? Então, a tecnologia ela pode ajudar, principalmente quando ela é utilizada como um instrumento de permitir uma melhor atuação profissional. Eu compreendo, e aí talvez eu até dirija aqui do professor Augusto, não sei, podemos discutir sobre isso, que a inteligência artificial jamais vai substituir, por exemplo, o ofício de julgar, não é? Eu acho que esse ofício de julgar deveria ser sempre realizado por um humano, pelo certo. Menos até agora, não é? Pelas experiências que eu tive ao ver, por exemplo, a inteligência artificial, quando houve experiências pela IBM, não é? Que ele colocou um robô para aprender no Google, e aí ele aprendia no Google, esse robô tornou-se racista, tornou-se preconceituoso, começou a entender como se fabrica bombas. Nossa, e aí a gente volta para Isaac Asimov, não é? Mas aí, leis da robótica, onde é que estão elas? O robô errado, deixaram ele entrar no Facebook da galera. Não, mas isso, bom, isso é muito diverge. Sério. Ele começou, mas, entrou no Twitter. Mas eu me sentiria com todas as dificuldades de nós, sério, enquanto seres humanos, não é? Eu preferia ser julgado por um ser humano do que um robô. Entendi. Olha, eu nisso eu divirjo mesmo do professor, porque eu acredito que o computador ou um software, ele tem a capacidade de ser isento sempre, que é uma característica da justiça, né? Dele ser cego e ele sopesar tudo da mesma forma sempre. O que, por exemplo, não se faz na justiça comum. Evidentemente que nós estamos ainda num proto-desenvolvimento, né? Nós estamos numa coisa ainda muito, muito germinal, né? Muito seminal ainda. Então, nós não, hoje não seria bom. Mas, por exemplo, muitos argumentos que nós vemos, aí às vezes você fala, nossa, que grande sacada desse advogado e tal. E, na verdade, o que ele fez? Ele pegou o PDF da sentença, correu por um software que analisou o discurso que foi usado, a soma das palavras, né? Dos argumentos, e ele vê se as teses já mostradas até então foram apresentadas. Senão, ele joga possíveis teses defensivas de sucesso. Nossa, muito legal. Eu até tenho um caso de um sistema especialista, uma vez que eu fiz, na época da faculdade, para tomada de decisão no caso de uma partilha de bens, num caso de falecimento de alguém, e como que ficava essa questão de herança. Então, é possível que a máquina, para algumas questões muito pontuais, comece a substituir os advogados, né? É possível, porque a quantidade de demandas é muito grande, a gente sabe que a justiça hoje é lenta, não é? Nós precisamos, eu acho que a solução está em contratar mais juízes, mais eventuários e aumentar as vagas, as varas, não é? Uhum. Mas é possível, sim, que a lei evolua para permitir esse tipo de decisão ser realizada por inteligência artificial, mas eu volto a insistir. Eu acho que, por exemplo, questões relacionadas à negociação, à conciliação, pelo menos até agora, eu acho que é muito melhor feito, resolvido por um ser humano do que por uma máquina. O que eu vejo é assim, a inteligência artificial existe. O que não existe é a empatia, não existe a simpatia, né? Que são coisas inerentes ao ser humano. Mas, por exemplo, o direito civil, ele é quantificável. Então, mesmo a indenização por dano moral, ela é algo que vira valores monetários. Certo. Então, tirando a parte do direito de família, por exemplo, né, que envolve afeto, mas aquela parte que envolve, por exemplo, uma indenização, uma batida de trânsito, quanto cada um tem que pagar, etc. e tal, tudo que é quantificável, eu acho que o computador seria excelente no cumprimento desse papel, mas nessas questões de afeto, de afetuosidade, né? O abandono moral, que é uma nova tese, o assédio moral no trabalho, aí o computador realmente não tem essa capacidade. Eu fico às vezes refletindo um pouco sobre isso, não é? Mas entra também aquela ideia, né, do eu falei de Isaac Asimov, das leis da robótica, que são surpreendentes e necessárias, perfeito, não é? Mas entra também certas, né? As ideias de Owen, né, no 1984, é aquele Estado que consegue controlar tudo, ver tudo que você está fazendo ali. Mas será que aquela inteligência artificial está mal programada? Pois é. Será que ele vai privilegiar? Ele pode, não é, ser programado para privilegiar uma das partes ali? E vigiar, né? E vigiar também. Isso então, é muito sério. Imagina aquele filme Minority Report, não é? De repente você está em casa, quebram lá a porta, abrem lá, é um robô que chega para você e diz, mas eu não fiz nada. Você não fez nada, mas você estava para fazer e eu já descobri antes que você fosse fazer. Nossa. Você iria praticar um crime daqui a alguns minutos, está preso. Isso é muito sério, pois é. Eu como alguém, minha opinião pessoal aí, como alguém da área de tecnologia, eu vejo que existe algum passo a ser evoluído nesse sentido. Esse exemplo da IBM realmente é muito sério e às vezes na programação a gente não enxerga algumas brechas realmente. Pode acontecer de bugs, falhas. De falhas, isso. Exatamente. Então, eu acho que é bacana. Os circuitos, não é? Os circuitos, os flip-flops, a nível de flip-flops, podem ocorrer erros ali que o sistema pode se comportar de maneira diferente em certas situações. Por isso que eu acho ainda que talvez fosse possível a gente começar a colocar a inteligência artificial em partes. Então, eu acho até que o meu ponto de vista é um casamento de vocês dois, porque eu acho que sim, em muitos casos não deveria usar a inteligência artificial, mas em outros a gente consegue usar isso de forma muito eficiente. Já saímos daqui com algum consenso, não é? Vamos comemorar com o cappuccino? Vai! Legal, eu sou fãzaço de café também. Senhores, você está convidado. Legal. Eu tenho que falar para vocês que nosso bate-papo passou muito rápido. A gente já está no final do nosso programa. E eu vejo que a gente tem como bater muito mais papo ainda sobre esse tema. Vocês estão mega convidados para voltar aqui. É só a gente dar uma encaixada na agenda. Eu só queria dizer que assim, nós também não nos esquecemos para os nossos alunos que querem fazer concursos e exame de ordem, não é? Legal. Nós vamos trabalhar com eles, aqueles que querem fazer concurso, querem fazer exame de ordem desde o início do curso, para que eles almejem sucesso na vida deles, sejam felizes na carreira profissional que eles abraçarem. Afinal de contas, a nossa ideia é formar bons profissionais, né? Então, se a profissionalização dele exige passar em provas, né, como exames de OAB e concursos públicos... Mas depois a gente pode voltar para falar mais sobre isso. Muito legal. Então, realmente, o direito aí para além de advogados. A gente está pensando em toda a área do direito voltada para essa metodologia. Sem querer ser cabotino, se na minha época tivesse um curso desse de direito comutado da Onde América, eu teria feito. Com certeza. Nosso curso é muito bom. Legal. É muito bom mesmo. E ainda não fechou matrícula, hein? Ainda legal. Temos algumas poucas vagas disponíveis ainda. Bacana. E se não conseguir para esse semestre, consegue para o outro, que certamente é semestral o curso, né? Legal, vale a pena, tá antenado aí, segue então aí o pessoal nos eventos que está acontecendo. Eu quero agradecer então, professor Augusto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fabiano, eu que agradeço. E obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Professor Augusto também, professor Hugo também, muito obrigado. Obrigado vocês pelo aqui. Convite, Fabiano. Professor Augusto, obrigado pelo debate aqui, que foi muito bom. Um abraço a todos. Obrigado aqui também ao técnico responsável. Legal. Chris. Um abraço a quem está nos assistindo ou nos ouvindo. É isso aí, pessoal. Um excelente programa hoje com essa equipe Nota 10. Só agradeço aí a vocês de novo. Agradeço então também aos nossos ouvintes. Semana que vem tem mais. Vou estar aí com vocês de novo na quarta-feira, mas segunda tem programa. Fiquem ligados. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau. Você acabou de ouvir Estação Inova Cities, com Mariângela Lickman e parceiros. De segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, aqui na RCI.